E disseram todos: Logo, és tu o Filho de Deus? E Jesus disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Capítulo 23. Jesus perante Pilatos. E levantando-se toda a multidão, levaram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Este homem alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, foi mandado a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém.